to shine. Me to you. From Chicago to Brazil. Let's go. Vou buscar a medida pra te dar. No mundo já tinha me levando mal. Eu fico imaginando o que fazer. O que fazer quando contigo é só ficar. Segurando suas mãos, olhando em seu olhar. Esperando a hora certa pra te abraçar e poder te falar que eu te amo. She's so amazing, amazing, amazing grace is what I think to myself when I see her face. She walked by, she disappeared, her body gone, no trace. But still I love her like hip-hop with lots of bass. With champagne and Mary Jane, take this pain away. Cause I'll be there when it rains, girl, no matter the day. Cause if the cops come, hide the gun away from the safe. Cause you are mine, stop playing, girl, you're running in place. Which means, Kathleen, girl, I love your cake. With big booty, round hips, all it took was a date. Yeah, Tiamo, that the mind Shard mixing up tapes with Dan White on the track, considered one of the greats. Yeah, me and Fabula, we are here to stay. For the love, for the music, love me today. And I would love you in return, girl, no matter the day. Cause just as long as the kid's straight, heaven can wait. I kinda knew that she would break my heart, but I couldn't wait. She fell in love with Superman, she said I needed a cape. But Clark can't play the rent, she said she couldn't relate to the fact that I am here, boo, I never leave you. Cause when it rains and it pours, sometimes it's hard to see through all the rumors and the lies. I'm hanging out with my guys. I keep it moving. What you doing? I'm a man with pride, and you are beautiful as me and you against all odds. I can't forget about you, boo, cause you my heart. You the one that I run to when life get hard. Speeding off in a fast car, camo and flaws. When I just wanna see your smile bring light to the dark. Yeah, you knew me for a while. I've been swimming with sharks, and yeah, I tried to kill Bill, but I just got caught. I got music in Brazil to express my thoughts. Cause if you want, then I will give her my heart. Vou buscar a medida somente pra te dar. No mundo já tinha me servindo mal. Eu fico imaginando o que fazer. O que fazer quando contigo é só ficar. Segurando suas mãos, olhando em seu olhar. Esperando a hora certa pra te abraçar e poder te falar que eu te amo. Não deixa cair enquanto diz que me ama e que é pra subir na marquise que eu vou pegar. Demorou, fechou, assinei zica linda. É que eu sempre quis trincar no rolê, então pode crer, trampando pra ter, casar com você pra te oferecer o que você merece ter. Se é pra falar de leveza, vou falar que te amo. Já é tanto tempo junto, hoje já faz 4 anos. Experiências ganhei desde que eu te conheci. As horas vou contigo, as horas para sentir. Na sua procura eu vou e ganho adrenalina. Que sentimento mais foda, fico sem essa mina. Você é calma pra alma, você me deixa tão bem. Com seu olhar que me acalma, tudo que eu curto ela tem. Então vem, contigo sintonia, que alegria. Ter você no meu dia já é parte da correria. Rima e melodia, sentimento e batida. Vixe, rima é minha vida, em outro som já dizia que te amo. Fulano e Beltrano, esse pau ciclano, já disse também. Sentimento aqui dentro não é por invento, não tem cabimento dizer que não tem. Aí se eu tô, faço pelo amor, só cobro uma grana porque eu dou valor. Aí se eu tô, faço pelo amor, só cobro uma grana porque eu dou valor. Aí se eu tô, faço pelo amor, só cobro uma grana porque eu dou valor. O dom que tem? E a cultura hip hop.